273, ponte 09. Zona 273, está autorizado a alinhar e decolar da 10, do Ventecal. Ali decola da 10, zona 273. É o PAN 3603, 3 milhas do marcador de terra. 3603, continua em aproximação, aguardando a autorização para pouso. Guardando. Uno 273, decolou agora aos 32, a frequência do controle é 120.8. Obrigado, uma boa noite para você. Boa noite para o seu também. O TAN 3603, eu estou no visual, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre 10, eu sigo o 3603. 3603, nos fala 36, livre à direita no 21 decimal 9. 21 9, boa, 3603. Fala 3603. Livrou, prossegue Alfa Juliette para posição 07. Alfa Juliette, posição 07, 03. Vitor, o seu plano foi modificado agora aos 40, autorizado, final da 197, reporte curto final, Romeu Golf Vitor. Posto Zitor, Otono Visual, está autorizado para pousar no 7. O vento é de 190 graus com 3 nós. Autorizado o pouso Romeu Figueiredo. Me fala as 4:05, eu gosto de até a próxima. Oi, boa noite. É bom 776, vai pra Saduna. Pro Pelo 776, boa noite. Complete aproximação, reporte quando visual. Estimado a visibilidade de 3 mil metros, ok? O teto estimado em 1 mil pés. Tenta chuva aí, leve a moderada sobre o campo e na final. Ok, leve a moderada. 776. 776, forma pista livre, molhada, vento 120 graus com 8 nós, que negal no 012. Reporte avistando, iniciando a arremetida. Gente, com 776. Está arremetendo no 776. Ok, no 776, cumpra o procedimento previsto na carta, chame o controle em 120.80. O motivo da arremetida é a chuva forte, é isso? Afirmativo, chuva forte na cabeceira. Ok, agradeço a informação, até já no 776. 3197, confirmando. Está autorizado Galeão, nível 380, depois do 10, após segue a rota do plano, vai falar da 10 com curva direita. Saída, Dael, Leda Brito. Controle opera em 1208, aciona 5147, rodeio. Correto, quando for o seu inscrito, vai cancelamento, confirmo o gay. Copiado.